Olá! Nós sabemos como fazer para nos mantermos saudáveis, não é mesmo? De modo geral, precisamos nos alimentar corretamente, precisamos de exercícios, precisamos de higiene e outras coisas básicas, né? Mas essas talvez sejam as principais. E talvez a gente não esteja tendo índices muito satisfatórios. Mesmo nessas coisas, seja na questão do alimento, nem sempre a gente se alimenta corretamente, uns até se alimentam mais do que outros, né? Até excessivamente. Exercícios, deixamos de fazer aquilo que poderíamos e deveríamos fazer muitas vezes. Falo por mim, vida extremamente sedentária, deixando de fazer uma simples caminhada que deveria fazer. Então a gente acaba, claro que a gente acaba comprometendo a nossa saúde de alguma maneira quando deixa de fazer essas coisas. Mas existe a saúde espiritual também, e claro que essa é até mais importante. Até Paulo, quando ele fala com Timóteo, ele diz: olha, o exercício é bom. Ele não está dizendo que o exercício é ruim, o exercício é bom, mas ele não tem um proveito espiritual. Claro que ele tem um proveito secundário, né? Se você está bem de saúde, você vai estar disposto para fazer uma série de coisas, ter uma vida produtiva, etc. Mas você não pode achar que o exercício físico em si ele vai melhorar você espiritualmente, né? Já, por outro lado, tem exercícios espirituais que nós devemos praticar, devemos fazer, devemos nos manter saudáveis espiritualmente. E não resta dúvida de que a saúde individual, ou seja, de cada membro do corpo de Cristo, ela vai afetar o coletivo. Quando você tem membros não tão saudáveis, você acaba gerando. Repercutindo, melhor dizendo, né, esse problema para os outros, né, acaba gerando uma dificuldade aí. Tudo bem, o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Tessalonicenses, que é a carta que a gente está acompanhando, nós vimos que ele falou sobre algumas necessidades básicas de uma igreja jovem. Nós até entendemos ali que necessidades que acabam sendo para toda a igreja, né? Não é só para uma igreja jovem, isso se aplica a qualquer igreja. Ali era uma igreja jovem, ela tinha aquelas necessidades, mas olhando bem, a gente percebe que essas necessidades elas permanecem, elas continuam. Muito bem, agora então, o que Paulo passa a fazer é continuar no caminho aí de boas práticas, mas agora ele vai no sentido de mostrar ali para os tessalonicenses coisas que eles realmente deveriam estar empenhados em fazer. Então esse é o padrão do apóstolo Paulo. Geralmente ele coloca as suas bases, seus elogios, quando há motivos de elogio, né? Sua alegria, né? Seu louvor por determinada igreja, e depois ele passa então as questões práticas, né? O que se deve fazer em função disso. Então, o que nós vamos ver hoje é o início do capítulo 5, onde ele fala, ele passa ao tema então da manutenção de uma vida cristã saudável. Então a gente está aqui no. Aliás, perdão, eu falei capítulo 5, não, é capítulo 4, corrigindo. Nós estamos aqui no início do capítulo 4. Nós vamos ler hoje apenas os versículos 1 e 2, que vão trazer essa espécie de introdução ao assunto que vai se desenvolver durante o capítulo. Versículo 1: quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que nós temos aqui são modos, né, de como manter a vida cristã saudável, do que ela é feita, né, do que ela é constituída, como vive alguém que tem saúde espiritual, a gente poderia perguntar. Em primeiro lugar, ele vive para agradar a Deus. Isso que Paulo fala logo no início. Nós já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Paulo já havia ensinado várias coisas ali quando a igreja foi implantada. Ele já tinha ensinado muitas coisas. Veja que Paulo tinha um ensino prático já naquela altura, né? Ele ensinou todas as questões a respeito de Jesus, do Espírito Santo, certamente citou muitas passagens do Antigo Testamento para reforçar tudo que Jesus é, tudo que ele fez, toda a sua obra, mas certamente, como a gente percebe aqui, ele também ensinou as bases de uma vida cristã e uma vida cristã que agrada a Deus. É importante, a gente sempre vê na passagem de hoje, que existe sempre um ponto de partida para tudo aquilo que Paulo está dizendo. Sempre haverá um ponto de partida. E qual que é o ponto de partida para agradar a Deus? Ponto de partida é a fé em Jesus. Por um motivo muito simples, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é o que a palavra declara de forma muito clara, não tem como a gente distorcer, não tem como a gente esticar, diminuir isso de forma alguma. Sem fé é impossível agradar a Deus, e aqui, bem claro, bem entendido, que é a fé que justifica, não é qualquer fé, é a fé em Jesus, única e exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus. Não importando o que se faça. Afinal, o conceito que as pessoas têm normalmente não é de uma fé que se basta. Normalmente as pessoas confundem fé com uma série de coisas, né? Com a ideia de que tudo vai dar certo, com a ideia de otimismo, com a ideia de pensamento positivo. Por outro lado, as pessoas imaginam que para agradar a Deus, você precisa fazer coisas, você precisa cumprir alguns requisitos. E o que a gente está falando aqui? É a fé em Jesus, a fé que não requer de nós uma justiça própria. Muito pelo contrário, você tem que abrir mão da sua justiça própria e crer na justiça que Jesus Cristo concretizou, concluiu, consumou na cruz do Calvário. E através dessa fé, então você está pronto para agradar a Deus. Você agora tem o elemento principal, a fé. A fé que, aliás, foi ele que implantou, foi ele que colocou no nosso coração. Nós não poderíamos fabricar fé, nós não fabricamos fé. A fé não faz parte da natureza humana, ela é um dom de Deus. Mas existe uma dificuldade aí. Mesmo tendo fé em Jesus, existe uma dificuldade. Veja que Paulo, ele está observando aqui, ele faz questão de dizer que os tessalonicenses, eles já haviam demonstrado que tinham essa fé, eles já estavam nesse caminho. Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Ou seja, eles já tinham dado sinais, veja que tudo que foi dito anteriormente na carta, né, as boas notícias que Timóteo havia levado lá para ele, retornando de Tessalônica, tudo isso demonstrava que eles estavam dando frutos que eram característicos de quem busca agradar a Deus. Mas veja, existem sempre dificuldades. E qual é a dificuldade para se agradar a Deus? A dificuldade é o conflito de interesses. No caso aqui, vamos lembrar que a natureza humana, ela não é constituída de tal maneira que nós, por nós mesmos, vamos querer agradar a Deus. Isso não está na natureza humana. Isso é implantado com a fé. Com a fé nós passamos a ter possibilidade de agradar a Deus. Mas temos que lembrar que a natureza humana continua em nós até o dia da nossa redenção final, a redenção do nosso corpo. Quando estivermos com Jesus, aí não vai haver mais essa natureza. Por enquanto, ela está aí. E essa natureza, ela tem um conflito de interesse porque ela procura, em primeiro lugar, agradar a nós mesmos. É isso que nós queremos, é isso que nós gostamos por natureza. Agradar a nós mesmos, buscar o nosso conforto, buscar aquilo que satisfaz a nós. E em segundo lugar, e até como uma espécie de consequência, uma extensão disso, nós também temos a tendência de querer agradar aos homens. Somos levados a isso, somos ensinados a isso, praticamos isso durante a vida, porque muitas vezes disso depende um emprego, disso depende uma posição social, disso depende ganhar mais dinheiro, disso depende ser popular. Então, nos exercitamos nessa prática abominável de querer agradar os homens. Veja, não estou falando aqui que quem agrada a Deus é um ranzinza, uma pessoa que vive aí dando pontapé em todo mundo e sendo antipático com todo mundo. Você está me entendendo aqui. É a questão de você procurar agradar as pessoas para obter alguma coisa. É o conflito de interesses, como eu estou dizendo aqui. A vida para agradar a Deus, ela vai encontrar essa dificuldade. Sem agradar a Deus, o que vai acontecer é simplesmente uma vida inútil. Você pode ser religioso, você pode ser evangélico, não importa. Mas eu sou evangélico, então estou agradando a Deus porque eu sou evangélico. Não, você não agrada a Deus porque você é evangélico, frequenta, é membro de uma igreja, dá o dízimo. Canta, faz o que for. Você não agrada a Deus só por essas coisas. Você precisa, em primeiro lugar, ter fé em Jesus e você precisa fazer as coisas, todas as coisas na sua vida, com o objetivo de agradar a Deus. Aquela famosa pergunta: isto agrada a Deus? Ela tem que ser feita nos relacionamentos, ela tem que ser feita no trabalho, no estudo, obviamente na vida cristã coletiva, ou seja, no contexto da igreja, claro, mas é a vida como um todo, e é claro que isso vai, como eu disse no início, refletir no coletivo. Vive para agradar a Deus. A vida cristã saudável vive também em crescimento. A ideia de uma vida cristã estática, ela não condiz. Então, o que Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses é: muito bem, eu já tenho notado que vocês têm essa característica de vida, mas é preciso crescer, crescer inclusive nesse agradar a Deus. Isso tem que ser progressivo. Não tem um patamar que você chega, ah, eu estou aqui, cheguei num ponto assim que Deus deve estar muito feliz comigo. Nossa, como Deus fica contente comigo. Não tem mais nada que eu possa fazer, não tem mais nada que eu possa progredir. Eu já cheguei num ponto assim muito bom. Tô ótimo, tem uma nota boa aí. Bom, de novo aqui a gente precisa de um ponto de partida. Todos os pontos de partida eles têm a ver com a conversão, lógico, eles têm a ver com a justificação. O ponto de partida aqui para viver em crescimento, obviamente, é ser uma nova criatura, que tem tudo a ver, claro, com a fé, tem a ver com a justificação, tem a ver com a conversão. Você se torna uma nova criatura Isso não é um termo inventado pelos homens. Isso está na palavra de Deus. Você é uma nova pessoa. Um novo ser foi criado que agora se desenvolve à semelhança de Cristo. É isso que a palavra diz. Isso é muito sério. É uma mudança de esfera. É alguém que agora é habitado pelo Espírito Santo. Alguém que está capacitado, habilitado para crescer e é impulsionado nesse crescimento. Nesse crescimento, o Espírito Santo vai produzindo fruto, ele vai produzindo resultados. E tudo isso começa com uma mudança de uma pessoa para outra. Claro que existe a velha natureza que continua ali, mas há um novo homem, como a palavra declara várias vezes, sem dúvida nenhuma. E qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é o conflito de afeições. Afinal, ao que estou apegado na minha vida, de fato? O que mais me mantém preso? A que eu me apego? Ao que eu me afeiçoo? Eu poderia até dizer, a gente poderia até dizer, a que eu dedico, a quem eu dedico a minha devoção, de fato? E aqui entra a questão dos velhos hábitos que não abandonamos, hábitos antigos, hábitos que nem sempre são inteiramente pecaminosos, mas muitas vezes são hábitos que nos levam a uma vida preguiçosa, a uma vida negligente, indolente, a uma vida que nos tira o espaço, a dedicação, o interesse nas coisas verdadeiramente espirituais, que como nós sabemos, é preciso que a gente se dedique à oração, é preciso que eu me alimente da palavra de Deus, eu a absorva, eu tenha real interesse em aprender, não importa se eu ouço, eu preciso ouvir, eu preciso aprender com pessoas que estudam, com pessoas que se dedicam, a aprofundar mais o seu entendimento da palavra, muitas vezes para me ajudar nesse entendimento, mas eu preciso ir além, eu preciso buscar, eu preciso aplicar isso na minha vida pessoal. Em resumo, o que eu preciso é ter sede, sede da palavra de Deus, algo que muitas vezes na vida das pessoas não existe. As pessoas não têm tanto apetite para a palavra de Deus como elas têm para outras coisas, para entretenimentos, gastam seu tempo com uma série de coisas e não encontram o tempo necessário para as questões mais importantes, aquilo que vai dar alimento e vai proporcionar o seu verdadeiro crescimento espiritual, seu progresso, aquele ponto onde eu estava até um tempo atrás, eu não estou mais, eu consegui vencer, consegui melhorar, consegui caminhar nesse agradar a Deus. Hoje eu consigo agradar mais do que no passado e não menos do que no passado. Essa é a ideia do crescimento. Sem crescimento, o que sempre vai acontecer é um entendimento limitado das coisas, um serviço fraco ou mesmo inexistente. Já viu pessoas que não servem? Pessoas que não têm uma vida de absolutamente nenhum serviço na igreja, elas não se apresentam para absolutamente nada. O que é isso? Isso aí é porque a pessoa, quando ela é crente, né, quando ela é salva verdadeiramente, quando ela teve um ponto de partida, nasceu de novo, né, exerceu sua fé em Cristo, se é que isso aconteceu e ela não cresceu, veja, é sinal de uma grande imaturidade, são pessoas imaturas que não sabem lidar com seus problemas, não sabem lidar com as dificuldades, estão sempre metidas em confusões, em uma série de questões complicadas, isso é bem difícil. Muito bem, essa pessoa que está com essa saúde espiritual, ela vive para agradar a Deus, ela vive em crescimento, finalmente ela vive em obediência. Mas aqui não está tudo relacionado? Sim, está tudo relacionado. Essa obediência, ela tem um ponto de partida também, e tem a ver com o mesmo ponto de partida das outras. Porém, aqui o ponto de partida é o senhorio de Cristo. E aqui, aquela notinha, que vale sempre a pena a gente lembrar, muitas vezes se diz por aí que o senhorio de Cristo não é um requisito para a salvação. Muita gente que pensa que você aceita Jesus em duas etapas. Você crê em Jesus em duas etapas. Primeiro você crê nele como Salvador e depois como Senhor. Ou que Senhor é um processo, Senhoria é um processo. Você vai aos poucos tornando Jesus Senhor da sua vida, como alguns também imaginam que aconteça. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra sempre relaciona Jesus como Senhor e Salvador. Crer em Jesus como Senhor e Salvador é que confessar isso, né, como está lá em Romanos, né, é que torna alguém uma pessoa salva. É uma resolução firme ao ouvir o Evangelho e crer. Qual é o Jesus em que as pessoas muitas vezes creem? Um Jesus que não vai tomar o leme, não vai tomar a direção da sua vida, não vai tomar o controle da sua vida? Que conversão foi essa, na verdade? Então, o fato é que quem verdadeiramente depositou sua fé em Cristo, quem verdadeiramente nasceu de novo, é alguém que também tomou Jesus como o verdadeiro Senhor da sua vida. Isso não significa, é claro, que vai haver uma obediência perfeita. Essa não vai existir aqui, a gente sabe disso. Mas existe aqui um pertencimento que agora é o pertencimento ao reino. Nós passamos a fazer parte, somos súditos agora desse rei. Nós queremos obedecê-lo. Nós, inclusive, fomos capacitados para obedecê-lo. É diferente da obediência que era exigida pela lei. A lei não dava, a lei simplesmente dizia, olha, é assim que funciona e você vai alcançar alguma coisa pela obediência mesmo aqui. A obediência pela obediência. Aqui no Evangelho, na esfera de Cristo, você não tem obediência pela obediência. Você é habilitado para obedecer, você é capacitado para obedecer, você é impulsionado a obedecer, você quer fazer isso. E quando você falha, você tem uma atitude correspondente de procurar consertar, de procurar resolver, de procurar crescer nessa área, enfrentar essa dificuldade. É assim que funciona para quem teve um ponto de partida. E a dificuldade, basicamente, vai ser o conflito de lealdade. Porque a natureza humana, nós não podemos esquecer que nesse ponto, ela nos engana. A palavra de Deus diz que o coração é enganoso, como a gente sabe. Então você muitas vezes vai checar as coisas com o seu sentimento aqui, né? Estamos falando de coração aqui na ideia de sentimento, mas na verdade, coração na palavra é o seu interior ali, mas aquele interior ainda mesclado com a velha natureza. Aquele ser que ainda tem resquícios de Adão, que ainda tem todo esse engano, é muito complicado para se confiar. E muitas vezes é ele que dá a voz. Muitas vezes é ele a quem nós mantemos a nossa lealdade. Somos leais a essa fonte tão fraca de autoridade na nossa vida. Mas acaba tendo autoridade. E aí, quando a palavra de Deus diz claramente, faça ou não faça, a nossa tendência é relativizar. Ah, não é bem assim. Ah, a Bíblia não está dizendo exatamente que é proibido, então. E a gente vai achando saídas ali. Ah, mas eu estou fazendo isso porque. E acho uma justificativa. Bem complicado. É complicado mesmo porque vai haver esse conflito de lealdade. E sem obediência, nós vamos cair num círculo vicioso. Veja só, você não obedece, então você passa a não agradar a Deus. Você não agrada a Deus, você não cresce. Veja, por exemplo, o que a gente tem em Hebreus, no capítulo, no finalzinho do capítulo 5, o escritor de Hebreus aqui, ele fala aqui sobre Melquisedeque, comparando com Jesus e tudo mais, né? Ele diz assim no versículo 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Veja, o autor aqui queria avançar um pouco no seu ensino, mas havia uma dificuldade ali. O pessoal havia se tornado lento para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, ou seja, já decorreu tempo não só de aprender, mas até para ensinar outros, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então veja, precisava ensinar tudo de novo, está sempre repetindo coisas básicas da palavra. Ué, mas por que que isso estava acontecendo? Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. A figura aqui, a imagem é clara. Você vê um bebezinho, você não vai dar alimento sólido para ele. Ele não tem nem dente, né? Está falando de um bebê aqui que ainda está na fase de amamentação. Ele não tem condições de comer. Não é apropriado para ele o alimento sólido. Precisa dar leite. Ele está dizendo: olha, vocês são como esses bebês. Vocês já são adultos, mas estão tomando uma mamadeira. Essa é a ideia, né? Imagina um adulto tomando uma mamadeira porque não aprendeu a comer. Agora veja o que de fato está acontecendo. Versículo 14 de Hebreus 5: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E quem a gente tem aqui? A gente tem pessoas que se tornaram inaptas a discernir o certo e o errado. Elas não sabem, elas não conseguem, são crentes, veja, mas eles não conseguem discernir o bem e o mal. Eles se tornaram lentos para aprender, eles não conseguem fazer distinção. E assim, no que consiste a dificuldade? Em que o pouco que eles haviam aprendido, eles não haviam se exercitado. Porque eles não exercitaram o pouco que aprenderam, se tornaram incapazes de aprender o restante. Então não tem como ensinar coisas mais profundas. Logo o crescimento fica travado, logo a obediência vai ficar sempre parada naquele ponto ali. Bem difícil, um círculo vicioso que não é desejável para um cristão, para uma pessoa que pertence a Jesus. Manutenção de uma vida cristã saudável. O que nós devemos fazer? Colocar como objetivo principal da nossa vida agradar a Deus. Esse deve ser o nosso objetivo. Estamos agradando a Deus? Então, as outras coisas se tornam mais fáceis, ainda que a gente sempre vá ter lutas, a gente vai estar sempre degladiando contra a nossa natureza, mas o ponto de partida principal é esse objetivo, agradar a Deus. Nós devemos procurar crescer espiritualmente, abandonando hábitos nocivos, hábitos que impedem esse crescimento, que tiram a nossa higiene espiritual, o nosso exercício espiritual, o nosso alimento espiritual, as coisas básicas. Temos que abandonar aquilo que nos impede de fazer isso, e assim investir em tudo que promove o crescimento, o bom crescimento, as coisas que de fato nos fazem crescer. Temos que olhar para essas coisas e investir nelas. E, por fim, não devemos relativizar aquilo que é claramente ordenado ou claramente proibido nas Escrituras. Nem tudo é tão claro. Tem coisas que são princípios. Os princípios têm que ser entendidos como princípios, os preceitos como preceitos, mas o fato é que existem questões claras para serem obedecidas e para serem evitadas a todo custo. E não devemos cair nessa armadilha de relativizar as coisas. Ah, não é bem assim, temos que ter cuidado com isso e cuidado com o nosso coração, porque de fato ele é enganoso. Devemos depender de Deus, do seu Espírito, e fortalecer as coisas que são relacionadas ao Espírito que Deus colocou em nós, que é uma bênção, e desfrutarmos de tanta coisa boa que Ele já nos deu. E que a nossa vida seja uma vida saudável do ponto de vista cristão. Que Deus nos ajude a sermos assim. Eu desejo que Deus te abençoe, te dê uma boa semana.